agora, meu camarada. Ei, doidão, se liga no som, aqui é RDG e Negredo em ação. Ei, doidão, se liga no som, aqui é RDG e Negredo em ação. Ei, doidão, se liga no som, aqui é RDG e Negredo em ação. Ei, doidão, se liga no som, aqui é RDG e Negredo em ação. Agora fudeu, foi na tela da Atena, que a rapa da Godoy vai fazer a cena. Sem dublê, mulheres, flores, Cinderela. A minha rima é única, mulher é linda e bela. Vou mostrar pra você e é pra ficar ligado. Negredo e RDG representando o bairro. Pode botar fé, acredita. De vez em quando embaça os polícia, mas isso aí, xiii, são cenas da vida. E aí, Marcinho, chega aí na fita. Eu penso positivo, não penso em nenhum conflito. E pros mano e as mina eu dou meu incentivo. Sem burocracia, sem patifaria, mas jogo no cannabis sem fazer apologia. E todo dia é uma perseguição, mas não podemos esquecer do futebol no campão. E o som de drão quebrando a rima. Marcinho chegando, dando a volta por cima. Na autoestima, se liga então, aqui é RDG, mandando som. Ei, doidão, se liga no som, aqui é RDG e Negredo em ação. Ei, doidão, se liga no som, aqui é RDG e Negredo em ação. Ei, doidão, se liga no som, aqui é RDG e Negredo em ação. Ei, doidão, se liga no som, aqui é RDG e Negredo em ação. Tem que ser agora, meu camarada. Se liga na trilha que o som é de preto. Big, surgindo, chegando do gueto. Daquele jeito, sem pretexto, rimando com os mano, do Negredo. Do meu jeito, sem discriminação, mas sabendo que no rap é preciso informação. Estudo, adquiri cultura, pra mim não ser mais um noiado das ruas. Tá ligado? Fica ativo, que isso? Só tenho 15 e já me ligo, que o crime não é comigo. Hip hop é minha arma, e o rap é o meu tiro. Ei, doidão, se liga no som, aqui é RDG e Negredo em ação. Ei, doidão, se liga no som, aqui é RDG e Negredo em ação. Ei, doidão, se liga no som, aqui é RDG e Negredo em ação. Ei, doidão, se liga no som, aqui é RDG e Negredo em ação. Ligeiro, daquele jeito, pronto pra chegar. E o som se envolvendo, segurando a bronca, mandando a rima de irmão. No ritmo samba, futebol na pura evolução. Aqui não ladrão, é sem preguiça. Aqui a boca do cannabis segue na ripa. Um da sua vida louca, aliados forte. Manos firmeza, também tá na fita. A ideologia é certa, acredita. Não é essa hipocrisia que se vê em cena de novela. Amor na tela, mulheres bela. Cartão postal pra gringo ver, vai se foder, cadê? Talvez não entenda a minha expressão. Lê capão, pecado, doidão. Pense, insista, existe alguém de vítima. Imagine essa geração futura, sem informação, na fissura. Complicado, tá ligado, negativo. É aquilo, Negredo, alternativo. Com a plena fé nos versículos, que a salvação é Jesus Cristo. Ei, doidão, se liga no som, aqui é RDG e Negredo em ação. Ei, doidão, se liga no som, aqui é RDG e Negredo em ação. Ei, doidão, se liga no som, aqui é RDG e Negredo em ação. Ei, doidão, se liga no som, aqui é RDG e Negredo em ação. Pode crer.